Alô? Aí, ó, tô ligando pra avisar que amanhã vai explodir uma bomba. Uma bomba nos preços do Novo Mundo. TV de plasma Philips 42 polegadas por apenas R$750. Micro-ondas Electrolux 25 litros apenas R$230. Celular Nokia modelo 6669 por apenas R$25. E nas compras acima de R$300 você concorre a um veículo zero quilômetro. Essa bomba é para todas as lojas Novo Mundo. É amanhã. Não perca essa oportunidade.